tira positiva influência. É esperado evoluir dentro do seu tempo. É majestoso ver a pátria e seus guerreiros. Dentro do bom pelo, o sentimento explode. Show boca de balde, tão frouxa sua fraude. Se gasta com maldade, tem teatro a la bucha. Estranho ritmo, sem ser o rap. Invade o estudo, a persistência na medalha. Ouro no horror, o drama do ator. Em dias verdadeiros, sem roteiro, só o áudio. O bom soldado se arma detonar a bomba na síntese. No desvio de conduta, na estranha frequência que trava, estraga o clássico. Vomita um rabisco que contagia no disco. Na agulha eu risco, é mico quando o ar sem sentido. Tão frágil é o caminho, na curva foi pro espinho. Na vida, no dia, na rua, na arte, na escola da vida. Faça sua parte, modifique seu espaço. Yow, construa sua história. Modifique seu espaço, escreva sua história. Balanço que o rap eu levanto cada mente, cada canto. Represento o caos, o bando aqui, a expressão é ciente. Descarrego a matraca em prol do rap nacional. Com bom som mentalizo, prosseguindo até o final. E fumaçada é normal, na cachola ferve suas letras. Rima longe das tretas de segunda a segunda-feira. Não faço parte do esquema de sistema. Guerrilha lá do resgate da vida. Com a rima bom, rap guia, maloca tudo as vila. P7 os loucos na pira, sonora crônica e pinga. Não desisto jamais dos fortes ideais. Versos rimados com atitude, prego a paz. Nunca desisto mesmo que me complicou. Rap no sangue por vício atingindo o próximo nível. Nem por marra, por pose é árvore de cardoso. E na cena, né, de hoje, 9-7, parte o bonde.